Então, senhor, senhoras e senhores, meus docinhos da Sugar, né? Está começando o Pode Sugar, o podcast da sua universal, genérica e amadora revista. Está comigo aqui um membro fundador do Bonde, né? Elton Aramil. Diga olá aos. Como é que é? Como é que chama? Sugar Daddy e Sugar Baby? Os Sugar Babies da Sugar. Ficou bem parecido com a música, né? Combinou bacana. Sim, e aí, gente, como é que vai? Boa noite, né? Quase já meia-noite agora, a gravação desse podcast aqui experimental com meu amigo Chico, né? O Pode Sugar, é isso mesmo que tá escutando. Pode Sugar é o seu podcast da revista Sugar, né? Aqui em homenagem a vocês, né? Que estão ouvindo a gente aí, que vão começar a ouvir. E essa vai ser a ideia do nosso podcast, né? Bater um papo aleatório, né? Com os editores e quem sabe com você também, né? Um leitor assíduo, né, Chico? Que de repente tem vontade de querer Que participar do nosso deposita podcast. Pix regularmente. Exatamente, que faz aquele pix maroto pra gente, né? Pra incentivar. Eu, como funcionário público, já falei pro Chico que estou até pensando em pedir minha exoneração, né? Eu vou viver de pix. Vamos ver. Se a gente for viver de Pix da Sugar, você, caro, caro, leitor, leitora, e agora telespec e ouvinte, né? A gente estava fudido, porque a gente fez uma contabilização de todos os PIX de janeiro, né, quando a gente começou a disponibilizar essa possibilidade de vocês incentivarem nosso trabalho. A gente tem um montante agora, até agora, de todos os PIX doados, né, um montante de R$ 23,92. É isso aí, Chico. Não tá fácil pra ninguém, não. Não é só pra gente, não, que tá difícil. Ah, Tá, pelo visto, tá difícil pra todo mundo. pá, pá. E a gente, porra, fez um ano, né, de revista agora, dia 12, né? Dia 12 de agosto a gente fez, foi quando lançou o número zero, né? Aquela coisa porca que eu não consegui editar. Os Cribos deu tilt, né, na época, e a gente estava. Eu falei, foda-se, a gente vai ter que lançar em agosto agora e vamos lançar, foda-se, eu vou fazer essa porra no Word, né? Não era o Word, né? O Writer, né? Do LibreOffice, que eu não tenho nem dinheiro para pagar o Word. Então, você vê a média de download nossa, né, Aramil? Sim. Gira de 750 por baixo, né? Tipo, arredondado para baixo. 750 downloads. Tudo bem que a gente não distribui um milheiro, não chega a 1.000 downloads. Tem edições que tem 1.000 downloads e tal, mas por baixo, na média, 750. E porra, R$ 23 de Pix, mano. Vai tomar no cu vocês. Vocês são um bando de filha da puta. Né? Eu fico imaginando assim, pra gente tá difícil, então pra vocês tá foda, né? Porque pelo visto, mas Tá o bom objetivo da mesmo? revista não era esse, né? Aí E quando eu. Chico. Aí... Mas bom mesmo é da R$ 10,65 em página em 10 páginas de PDF de gringo malandro. É isso que vocês querem. Vocês têm mais é que se Chico, fuder mesmo. não fala esse que tu já foi banido de um grupo. Não custa nada tu ser banido do leitores da Sugar, hein? Sim, já que o nome desse Chiliqueta nosso vai me Pode expulsar de Sugar, mais aonde? Tiago já que o Chiliqueta nome do vai me nosso, expulsar da onde? né? Já que o nome do nosso Pode Sugar número zero é Devolve, né? Tá vendo ali uma imagenzinha, né? Um Eu vou até memezinho que ampliar fizeram. aqui, ó. Olha que beleza. Eu tenho que fazer a voz do cara. Você pode levar o tempo que for. Eu vou te encontrar e pegar meu livro de volta. É, isso aí. Ei, já que tá falando sobre livro, acho que livro, revista, tudo vai se enquadrar. Que tal tu fazer uma rediagramação da nossa número zero Tá nos e lançar, planos, tá nos né? planos. De Agora repente a que tu gente já pegou o lança. macete, tu já pegaste o macete, já sabe como fazer direitinho, então acho que seria uma boa ideia pra gente, né? Pra dar uma cara nova. Tipo assim, já que a gente não pôde lançar uma matéria de um ano, de comemoração de um ano, Entendeu? Então a gente lança um remake da nossa número zero. Para essa edição não vai dar, entendeu? Tipo, não, a gente com faz certeza. um remake. O que, que a gente faz? A gente pode fazer o seguinte: a gente faz como edição de setembro, né? A gente lança uma edição extra, né? Como se a edição 9 fosse, na verdade, a refeitoria da edição número 1, né? Então, o que, que a gente faz? Eu pego esse conteúdo todo, jogo para o Scribus, agora que o Scribus está show, né? E vou jogar essa brincadeira aí como se fosse a edição 9. Então, eu vou fazer duas capas. Então, eu faço por fora a edição 9, tá? Repetindo a capa. E por dentro eu mantenho a capa original. Então, vai funcionar, na verdade, como se fosse uma reedição da número 0, né? A gente pode fazer isso tranquilamente. Que aí é bom que, no, que aí isso dá para fazer num final de semana. E para dia 10, dia 15, quando a gente começa a juntar material para a edição do final do mês, sai a edição 10 em setembro também. Daria, eu acho válido. Eu acho válido para. Até para a gente correr com o cronograma, porque o certo era a gente estar lançando a edição número 11 agora. A gente está devendo três edições, né? Não, Por causa daquela. na verdade era para a gente estar lançando a edição agora em setembro, número 13, né? A gente começou com 0, 13 só se começasse com 1. Ah, sim, verdade, verdade, perdão. Então estamos contando com a número 0 também, Entendeu? verdade. Então, verdade, Então, seria número número 12 era e para número ser 11, em né? agosto agora, era para ser A número 11. número 11, né? Mas aí eu tive aqueles problemas, né, de crise de depressão. Eu tava não aguentando mais ficar onde eu tava também, né, até eu voltar para minha casa, me aclimatar, né, sair da onde eu tava confinado, né, na pandemia, para voltar aqui para o seio do subúrbio gonçalense. Entendeu? Porra, demorou pra caralho pra eu conseguir pegar no tranco de novo e voltar a fazer, né? Porque é aquilo que eu falo. Meia-noite. Meia-noite. Ei, eu não sei se vocês estão ouvindo. É o encerramento do Jornada nas Estrelas, que eu virei jornadeiro na pandemia, né? Para avisar que é hora de mimir. Mas enfim, vamos continuar aqui, eu vou esticar mais um Bom, pelo pouquinho. menos aí é Jornada nas Estrelas, né? Aqui é um casal de gato que tá no cio, quase derrubando a minha janela. Eu tenho inveja do gato, porque o gato pelo menos tá comendo alguém. Eu não Não, queria dizer eu não isso, né? como Mas então, ninguém eu desde. tô com inveja também. Eu não como ninguém desde que o Lula estava preso. A última vez que eu dei uma galada. A última vez que eu dei uma galada, o Lula estava preso ainda. Só na semana seguinte que ele foi solto, né? Mas enfim, eu queria. Eu tô como o vovô falava. Eu tô igual o vovô falava, né? Tô comendo nem lama de jirau que é temperado. Mas é engraçado, porque essa coisa do gato, né, essa coisa da galada e tal, me remete ao tratamento, né, que sempre o vizinho chega para mim: e aí, Chico, como é que tá? Aí você fala pro vizinho como é que você tá? Eu falo, cara. Tem vizinho que você pode ter essa Chico, intimidade, né? eu vou te ensinar uma coisa. As pessoas quando perguntam, é por educação, Chico. É por educação. Não, mas tem vizinho que você pode ter essa liberdade. Vizinho que te chama para tomar café em casa é o vizinho que você pode conversar as coisas. Ah, isso é verdade. Aí, vizinho chega: e aí, Chico, como é que tá? Aí eu falo: ah, tô na mesma, quadragenário, desempregado, sem mulher, sem filho. A mesma merda de sempre. E a gente tem que rir para não chorar. Mas, Aramil, o lance do podcast é devolve. Você é o Lianisson. Seu livro está sumido. O que você Olha, faz? Eu estava contando para ti ainda agora, né? Eu vou contar para os nossos ouvintes também, né? 2008, né? Eu estava bem mais jovem, no auge da juventude, na verdade, sarado, aquela coisa toda bonitão, né? Um pouco melhor do que a foto que aparece no meu Telegram. Aí tinha uma namorada e tal, aquela coisa, aquele romance maroto, aquela coisa bonita, né? E tal, tá, namoro vai, namoro vem. Eu tinha um livro que eu gostava muito, uma biografia, né, de uma pessoa que eu admiro e tal. Era da série Dossiês, né? Então, um ótimo livro, uma escrita muito boa. Tinha um apreço muito grande pelo livro. A dita cuja, né, se interessou pelo livro também, né, então, e pediu emprestado. Tudo bem, né? Emprestei o livro. Uma semana depois terminamos, né? Aí eu posso dizer para vocês o seguinte: o nome do nosso pode sugar número zero é Devolve, né? A orientação que eu dou para vocês é nem empreste, entendeu? Porque foi 2008, já fazem 14 anos eu não sei onde está a porcaria do meu livro, entendeu? Então, só chamando o nosso agente aí, né, para ver se ele encontra Chama o a pessoa Lianisa. e o livro. Não, pior. A dita cuja eu vejo quase todo dia, porque aqui é cidade pequena, entendeu? Em cidade pequena todo mundo se conhece, todo mundo se vê, entendeu? E a dita cuja eu vejo todo santo dia. E a porra do meu livro até hoje eu não sei onde tá, entendeu? Ou seja, quem eu queria ver, eu não sei onde tá. Quem eu não quero, eu topo todo dia na frente. Vou comprar pão, tá a figura lá. Vou comprar almoço, tá a figura lá. Saio pra trabalhar, a figura tá. Ai, porra, e meu livro, cadê? Né? E Então, pior que eu já perguntei se essa... pra ela uma vez. Né? Uma vez eu tive a cara de pau, vem cá, vem cá. Você lembra aquele livro assim assado? Ah, não sei. Olha a resposta que a figura me dá. Ou seja, pode sugar número zero, devolve. O meu conselho, nem empreste, meu filho. Olha, eu tenho duas histórias com empréstimo de livro. Uma delas é de livro de RPG. Histórias dignas de serem contadas. A mais recente não era livro de RPG. Eu já tinha mudado para cá, de Araruama para cá, né? Tinha voltado para o seio do subúrbio gonçalense. E eu construí ao longo desses anos uma estante legal, né? Uma estante legal. Né? Eu não tenho como mostrar ela para vocês, só se eu tivesse um espelhinho aqui para mostrar, né? Né? Depois eu boto aí uma imagem aí qualquer da estantezinha. Tem uma quantidade maneira de livro. Aí comecei a trocar ideia com uma amizade mais que eu tinha pouco contato com ele, Bruninho. Abraço para você, Bruninho. Bruninho chegava lá em casa, tomava um café comigo. Ele toma sem açúcar também, eu não tinha açúcar para dar, mas ele era um dos poucos que chegava lá em casa e não tomava. Aí, porra, tal. Pô, esse livro é maneiro. Eu falei, leva, pô, leva. Aí foi assim: levava dois, três livros. Aí vinha, trocava ideia comigo do livro de volta. E ficou nessa até um dia que ele pegou o jogador do Dostoiévski comigo. O jogador do Dostoiévski é uma finurinha assim, de livro. É um livrinho bem basicão. É ótimo, é divertidíssimo. Recomendo a leitura para você, telespec, né, e ouvinte do Pode Sugar agora. Aí Bruninho sumiu. Sumiu Bruninho. Cadê Bruninho? Aí um dia, um outro brother meu chegou: pô, Chico, vamos lá com fulaninha e Beltraninha na festa que tá tendo no condomínio de rico lá em cima. Que ela mora lá, né? Mesmo esquema da minha avó também, tipo, primeiro morador, já tá morando há bastante tempo. E vamos lá. Aí tá, beleza. Cheguei na festa, quem tava na festa é o Bruninho. Bruninho Oh, chega todo, aproveita, aproveita. pô, cara, você sumiu, o que que houve com você? Cara, aí ele: porra, cara, porra, tava sem jeito de chegar pra você, porra, minha gata cagou no teu livro. Eu falei: caralho, Bruninho, aquela porra daquele livro custou R$ 2, comprei no Bem Market, nessas feiras que tem, né? Falei, caralho, eu comprei essa merda. Essa porra é domínio público. Eu pego essa porra na internet a hora que eu quiser. Você deixa, tá deixando de ir lá em casa tomar um café por causa de um livro de R$ 2? Eu tô tomando o cu, Bruno. Quando você não, não tiver foi achar essa livro porra, de R$ 2, tudo essa bem. Porra, de uma cagada. É, porra, você tá entendendo? Limpava aquela merda, secava com o secador. E, cara, pô, Bruninho é um cara, porra, do caralho, entendeu? Pô, enxadrista de mão cheia, faz projeto com molecada pra molecada virar enxadrista. Um ser humano, porra, do caralho. Porra, eu vou deixar de ter Bruninho no seio do meu lar, né? Por causa de livro de R$ 2, porra, abstrai essa porra. Mas ele ficou realmente, ele ficou muito, muito envergonhado de voltar a vir pra cá. Você tem mais alguma outra história aí? Depois eu vou contar a minha aí, que eu ainda tenho um livro pra mostrar. Eu não quis papo mais com a Tita Coxa. Ela perdeu meu livro, acabou a amizade. Não, eu... E de RPG? Olha, de RPG, assim, não são histórias. Ah, sim, de RPG tem, né? Na época eu jogava D&D, né? A famosa 3.5, né? A edição 3.5 e tal. Aí... um amigo nosso, um amigo de amigo, né, nossos amigos de, que a gente pode chamar mais chegado e tal, aquela coisa toda. Aí, geralmente, meus livros ficavam com ele, porque a gente jogava junto, né, ele lia, gostava de ler, só jogava de clérigo. Inclusive, era o Defensores da Fé, né, que era o suplemento para clérigos e paladinos e tal, aquela coisa toda. E também tinha o Vampiro, a Máscara, a terceira edição, que estava com ele, né. Tinha comprado e tal. Só que ele assim, ele era casado, né? E tinha uma enteada, né? A mulher dele tinha uma filha e tal. Aí a adolescente, já quase de maior, eu poderia até nem falar isso, né? Mas ela já de maior, não de maior não, já tava com seus 17 anos, começou a se engraçar pro meu lado, né? E a menina bonita e tal. A gente conversou, não fizemos nada, tá, gente? Isso não foi crime, só conversão. Eu queria dizer para a Polícia Federal que eu não tenho nada a ver com isso. Sim, mas a questão é que a gente só conversou. Na verdade, a gente trocou umas duas mensagens pelo Face. Esse meu amigo, quando descobriu, ele fez um auê, né? Fez um auê porque não sei o quê. Aí começou a questionar. Eu falei, mano, seguinte, tu tá com raiva? Eu te entendo. Só devolve meu livro, por favor. Porque eu imaginei a raiva que ele tava, se ele fosse descontar no meu livro, eu fiquei preocupado. Vai, eu não tava preocupado com mais nada. Eu só tava preocupado com o meu livro. Ele mesmo ia defecar no seu livro. Não ia mandar o... não ia ser nem o gato dele, né? Ia ser ele próprio. Ainda bem que ele teve a consideração de pelo menos devolver o meu Defensores da Fé. O Vampiro, como já estava muito baqueado, eu já tinha perdido muito gosto também. Falei, não, pode ficar com o Vampiro, que ele gostava muito. Eu deixei o Vampiro com ele. Mas o Defensores da Fé eu tive que pegar, meu amigo. Que Deus o livre. Na época era meu sistema favorito, então... Eu tive que pegar de volta. Mas para vocês verem, né? O que um livro na vida da gente não faz. Eu perco a amizade, mas não perco o livro. Eu tenho uma outra história. Você falou D&D 3.5, eu lembrei. Eu também sofri da febre 3.5, né? 3.0, né? Que a Devir espalhou por aqui. Eu falei, já que a Devir não publica GURPS, né? Não acho GURPS em lugar nenhum, vamos jogar essa porra aí. E eu na época, tava trabalhando e tal, e aí cogitei de comprar. Aí eu comprei a 3.5 assim que lançou. Tipo, saiu o pagamento, sabe? E eu fui lá e paguei R$ 68. Era 75, tinha desconto, né? Porque eu tava pagando em dinheiro, aí, pô, eu devei 65. Ah, era 10% de desconto, foi 68, é por aí mesmo. Eu sou de humana, gente, dá um desconto. Aí eu peguei e só eu tinha 3.5. Só eu. No seio do subúrbio gonçalense, só eu tinha 3.5. Todo mundo com livro 3.0. Tinha um maluco que tinha 3.0 e tinha o 3.0 da galera, jogador, monstro e mestre. E aqueles livros rodavam na casa de todo mundo, só a gente jogou campanha longa. Para você ter ideia, eu nunca tinha jogado de clérigo, depois de ter experimentado dois monges, uma bárbara e sei lá, e jogado com ladrão, que eu realmente gosto de ladrão. A gente decidiu, não, Chico, você vai jogar de clérigo, porque a gente está precisando de um clérigo. Porra, mas não sei jogar de clérigo, não pode ser aquele melhor. Não, aquele já está nível 5, já, deixa para lá, a gente vai compensar do primeiro nível. Faz um clérigo aí, eu falei, ah, vou jogar uma sessão e vou morrer. Né? Eu não sei interpretar clérigo, eu fiquei pensando em padre, né, noviço, essa coisa assim. Né? Depois eu fui procurar saber da classe e vi que era, na verdade, uma alusão ao cruzado. Né? Então, eu fiz a porra do clérigo. A gente jogou até o nível 31, Aramil. Com esse mesmo Eu fiz. personagem desde o nível 1? Padre Bento virou, depois Bispo Bento, depois virou Cardeal Bento, depois virou Papa Bento primeiro. Isso Juro que é pra uma você. campanha, cara. É, porra, foi foda. Eu peguei nível. Eu não quis fazer multiclasse, eu quis ir no clérigo direto. Quando eu cheguei no nível 21, aí eu fui fazer multiclasse épica. Que aí caiu no colo da gente aí o livro dos níveis épicos. É, eu Aí tenho eu ele, eu fui. fiz questão de comprar. Aí tinha umas classes maneiras e tal, mas quando eu comprei o Deuses Semideuses, tinha o Tu comprou o Deuses e Hierofante. Semideuses? Eu não Comprei, consegui comprei. Eu comprar só esse tinha daí. dois livros, era o Deuses Semideuses e o 3.5. Deuses Semideuses, eu não sei para quem eu emprestei, por isso que eu não tenho uma grande história do Deuses Semideuses. Eu acho que tá com uma pessoa, mas eu não tenho certeza, então deixei para lá. Mas aí eu. Em 2009, eu fui comprei o resto do pacote, né? Saiu uma rescisão show de bola, fiz festa de aniversário, caralho, a quatro, né? Até meu pai veio de Araruama para comer churrasco, né? Na festinha, né? Tempo do Lula, né? A gente podia comprar carne. A gente podia comer carne, né? É, pois é. Mas os banqueiros estavam comendo filé mignon, então. Viva a Revolução, faz o 21 nessa eleição. Então. 21 para quê? Não, não vamos entrar nessa discussão. O Não, pódio é da deixa Suruga. pra lá, deixa pra lá. Deixa pra lá. Abstrai, abstrai, telespec, abstrai. Então, o lance é o seguinte: peguei e comprei o Monstros, o Mestre 3.5, tá, gente? Manual dos planos e kit do Mestre, com os dadinhos e o caralho A4. No, deu uma enchente do caralho em 2010, pior do que uma que teve em 64, que caiu a ponte daqui da rua. E que, porra, a água do rio ficou no nível da rua. Então, uma porrada, gente. Eu mais um amigo meu, a gente saiu correndo o rio, salvamos o cavalo com filhote, égua, né, com potro de margem, que estava quase se afogando, puxamos a mãe para. Pro potro vir, amarramos na coisa, foi um auê do caralho. E, porra, tinha muito livro com um amigo nosso. Muito desses dos livros estava na casa dele porque ele ia mestrar. A casa dele ficou de água até a metade. Muito livro, o troço se estragou. Aí, ah, não sei onde é que estava. Foi na enchente, foi na enchente. O que mais se ouvia era foi na enchente. No ano seguinte, eu moro no terceiro andar, né? Morava e moro hoje também. Os livros estavam a salvo, os meus livros, né? Que estavam comigo. Aí eu cheguei com o mestre, com o monstro, falei, pô, tem livro do jogador aí? Tem um jogador 3.5. Aí eu lembrei, pô, será que salvou aquele 3.5 do maluco? Quando chegou outro concorrente, né? Porque só eu tinha, no subúrbio gonçalense, o livro 3.5. Surgiu do nada. Um outro 3.5. Eu falei, vai dar ruim. Sabe aquela coisa que você desconfia que vai dar merda? Sabe? Eu senti do aranha suburbano. Vai dar merda. Que fiz eu? A borda, não sei se você sabe, a borda do 3.5, você que está me ouvindo, Ela é a vermelhinha. Eu peguei uma caneta Bic vermelha, né? Eu nasci em 13 de fevereiro de 1981, há 41 anos. Então eu fui em páginas que tinham correlação, né, com esses números. Então eu fui lá na página 81 e escrevi minhas iniciais F, B, C, N, Francisco Benedito do Couto Neto. E no meio daquele vermelhal todo, botava F, B, C, N. Dia 13, página 13, página 2, 2. Página 132, página 81, entendeu? Nesse balaio. E fui botando, né, em outras páginas. Eu cheguei lá com o livro, botei o livro na mesa e falei assim: eu vi o livro do jogador 3.5 na mesa. Eu falei: olha só, tô chegando agora. Meu estojo está fechado. Serviram que eu não saquei nada. Vamos dar uma olhadinha nesse livro do jogador? Vocês sabem que dia que eu nasci, não sabem? Todo mundo vai e festa na minha casa desde muito tempo, né? Página 132. Vamos ver se esse livro é o meu? Aí, página 132. Tu não Olha aqui, fez ó. isso, tu não fez isso. Fiz pra caralho. Vou mostrar o livro. Pera aí, ó. De novo aqui o agasalho de orelha, oh, porra, embolou tudo aqui. Aí vamos lá, aqui ó, vou ver se dá para vocês verem. Aqui na página 13, aqui ó, página 13, aqui, ó. Ah, não, eu botei Chico. Aqui, ó. Chico com XIKO. Vamos ver aqui se dá pra ver. Não, não vai dar para Ah, ver. caralho. Deixa eu botar outra coisa aqui na tela pra dar uma iluminada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma iluminada aqui com a tela. Opa. Aqui, ó. Vou pegar bem aqui, ó. Dá para ver o Chico escrito aqui? Não, eu acho melhor tu tirar uma foto e mostrar depois, Porra. uma foto bem visível. Vai ser É, melhor, que depois eu agora vou não dá pra botar ver. assim, que é assim brilhando. Aí eu fui, saquei de página em página. Aqui, ó, página 13, Chico. Vamos ver na 281. Aí eu fui, 281, cadê? Não, primeiro 132, né? 13 de fevereiro. Cadê? Aqui, ó. Chico. Chico. Aí, 281, né? Fevereiro de 1981. Cadê? 281, aqui, ó. 88, 76, 82, 81. Aqui, ó. Chico. Escrito. E no, malocado no vermelho, pô. Quem folheia a página não ia se ligar. Aí eu fui, ó. Esse livro é meu e eu estou voltando, tomando posse dele. E fui, botei na mochila de volta, junto na mesma pilha que os meus. Tomar no cu, pô. Ah, Chico, você não deixa, me empresta o manual dos planos, não? Não, não empresto, não. Aquela galera ali, que é a galera que eu já jogava, não emprestei mais livro para ninguém. Aqui, ô, malandro. Ah, se fuder, pô. Eu me lembro, tipo assim, os meus livros quando eu parei de jogar D&D, né, eu deixei na mão de um colega que, tipo assim, eu mestrava, né, eu comprei os livros, já que eu mestrava, né, então eu fiz questão de comprar o 3.5 do jogador, o do monstro, só o do mestre que eu não consegui comprar, né, porque eu não achei mais, então a gente continuou jogando com o 3.0, né. Aí depois eu comprei o nível épico, comprei os suplementos das classes lá direitinho e tal. Então eu deixei esses livros tudo na mão de um outro jogador que ficou mestrando. Inclusive, mestrava muito bem, né? Apesar de ser novo, mestrava muito bem. Então, eu sei que se passaram quase 5 anos esses livros na mão dele. Entendeu? Passaram quase 5 anos. Até que eu fiquei me tocando, né? Poxa, já tá na quinta edição, eu acho. Já tava quase na quinta, já tava na quinta edição. Deve estar valendo alguma coisa esses livros, né? Corri atrás. Fui pegar meus livros, né? E ele não queria me devolver. Eu falei, tu vai me devolver, né? Ele não queria devolver. Não, porque a gente tá usando o TAR. Cara, hoje em dia tem download, lê do celular, né? Pega PDF, compra, mas não dá mais. Não, porque não, eu tive que falar que ia mestrar, né? Não tô indo para Belém, vai ter um evento, eu vou ter que narrar lá, mestrar uma campanha, eu vou precisar do livro. Aí hoje eles estão todos guardados aqui comigo. Não jogo mais, mas é um tesouro, né? É um livro já que tu não encontra mais com facilidade para vender por aí. E é apesar de eu só jogar GURPS hoje em dia, é um tesouro que eu tenho guardado. E eu acho assim, eu não empresto mais devido a essas historinhas que a gente contou já por aqui, né? Eu parei de emprestar livro por causa disso. Tanto que eu tenho, acho que um dos primeiros livros que eu comprei com meu salário, isso na época que eu comecei a servir, né, que foi um livro póstumo do Renato Russo, que foi de A a Z as ideias do Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. líder da legião Para tudo. urbana. Para tudo. Você O que foi? falou servir? Sim, eu servi. Você é um melancia? É verde por fora, mas vermelho por dentro? Ah, sim, sou vermelho por dentro, sim, com certeza. Então você é o típico melancia, cara. Na Revolução Brasileira que eu faço parte, né, a corrente. Que eu faço parte, tem no, no, na, no braço da corrente em Niterói, tem um melancia, né? Que serviu também, e professor formado em história, o caralho, a quatro. Então, sempre tem. A gente É, sempre eu faz. servi É na um aeronáutica, plano. eu servi na aeronáutica. Na aeronáutica, cara. Foi, Porra. servi na aeronáutica. Foi só um serviço obrigatório mesmo. Foi só um serviço obrigatório, mas foi uma experiência interessante. Não quero mais, nunca, Pô, nunca você mais eu podia quis. ser o Maverick brasileiro aí. Porra. Mas tem que dar tapa na bundinha no vôlei, senão não Ah, configura não, então. o cosplay completo. Falando nisso, Hoje você já em viu? dia. A gente tem que fazer o negócio, a matéria do Maverick, né? Do veículos, né? De caça, né? Fazer uma atualização, né? Interessante. Olha, eu acho assim, porque o meu inglês ele é fraco, né? O meu inglês ele é fraco. Então, como tá no projeto do pessoal lá do grupo do Detroit, né? De traduzir o high-tech, né? Seria interessante a gente esperar. Né, uma tradução do high-tech que acho que ficaria melhor para a gente poder fazer uma matéria bacana, Sim, não é isso? com Aí certeza, a com gente já, certeza. na mesma edição, a gente faz uma. Tu faz a resenha, né, do livro traduzido e a gente faz uma matéria aí na parte criativa, a gente cria uma Vai matéria. ser igual a pirâmide, a matéria temática com a porra toda fechando pelas quatro. Ficaria interessante. Mas você acha que realmente o problema é o cara emprestar o livro ou o cara não devolver o livro? Eu acredito que você não deve se negar. Ó, eu já dei vários manuais de 3DT. Eu tive todos que você possa imaginar, eu tive manual. Mas eu dei o manual para molecada. Só o que eu comprei no balaio quando eu comprei o Mestre, né, e o Monstro do 3.5, que eu comprei também manual dos planos, Mestre, Monstro, kit do Mestre e o 3DT Alpha, que tinha acabado de sair a primeira edição do Alpha de 2008, né? Saiu em 2008, né? Em novembro de 2008, um negócio assim. E eu comprei em fevereiro de 2008, 2009. Esse eu não dei. Esse tá aqui ainda, tá ali na estante ali, bonitinho. Mas outros manuais, eu dei vários. Vampiro à Máscara, quando eu comecei a jogar, eu ganhei. Me emprestaram o Vampiro à Máscara, a terceira edição. para eu ir me acostumando, né, com o sistema, que eu falava muito mal, né? Afinal, né, fui vacinado com GURPS, né? Sabe, tem a marca da vacina aqui embaixo, Sim, e logo em tem. cima tem a marca do GURPS, né? A É, nós segunda temos. dose foi GURPS. Então, a marca da vacina do GURPS está no braço. Eu comecei com GURPS em 95. Então, o pessoal me diz, não, o foco é história, se aprofunda mais, que aí você vai ver as mecânicas, tem um esqueminha de mecânica maneiro também, dá para brincar e tal, não sei o quê. Aí me emprestaram. Quando eu estava de mudança, nessa primeira temporada que eu tive em Araruama, e eu fui devolver o livro, a pessoa falou, não, Chico, pode ficar para você. Porra, era uma fotocópia muito bem encadernada, diga-se de passagem, de 300 páginas. E o cara me deu. Quem é suburbano sabe que isso daí não é um presente barato. Você fazer uma fotocópia de um livro todo, né? É um negócio caro. O cara me deu. Então, o problema tá em que era, meu? Tá no você emprestar. Não saber para quem você empresta, ou porra, o cara que é mau caráter e que não devolve. Olha, assim, quando tu faz o bem, não é pelos outros, é por ti, né? Tu gosta de fazer. As pessoas falam, deixa de ser besta, o pessoal só tá te usando, tá te enrolando, não sei o quê. Mas tu não faz pelos outros, tu faz por ti mesmo, né? Sim, emprestar um livro tu já leu, né? Até mesmo porque é matéria, né? A gente não vai se apegar tanto a essas coisas, né? Mas tu empresta o livro de bom grado. Dependendo da pessoa que tu emprestou, ela vai devolver sim. Acho que como qualquer outra coisa, assim como a gente empresta dinheiro, né? É um conselho que eu dou para vocês também, não emprestem dinheiro. Entendeu? Para evitar de ter que chamar o nosso agente lá e ter que eu vou te encontrar e vou pegar de volta. Meu pai me deu um grande conselho antes dele falecer. Uma das poucas coisas que prestou, que meu pai deixou para mim de ensinamento, foi para mim o seguinte: quando você, se alguma vez você precisar, você sentir a necessidade de emprestar dinheiro para os outros, empresta só R$ 50. Eu, por quê, pai? Mas eu já emprestei para amigo meu, tipo, dinheiro para quitar a parada de faculdade. Ele, anos depois, me pagou, sem problema nenhum. Ah, tudo bem que foi mais de uma década depois, mas isso não importa. Antes tarde do que nunca. Não, já. Conta de luz, tipo, poxa, que tô sem luz lá em casa e tal. Quando a gente tem, né? E a conta de luz era um pouco cara, uns 150, por aí. Isso em 2004. 2004, né? Por aí. 150 era dinheiro, era praticamente salário mínimo. Acho que era um salário mínimo. Era um pouco menos, um pouco mais. Não, o Não, salário mínimo era era um pouco mais. Era um pouco mais. Pouca coisa a mais, era 200 e pouco, né? 200 e pouquinho. Aí, enfim. Então, papai falou para mim: você empresta R$ 50. Por quê? Porque se você não receber, é só R$ 50. Você tá me entendendo? Sim, Aí sim. você não vai Só que o livro, tu não tem como brigar. emprestar 50 páginas do Você. livro, né, Chico? Não, eu tô falando. Como você citou o lance do dinheiro, eu lembrei dessa história do meu pai. Ah, Você sim. vai e R$ 50, pronto. R$ 50 é um dinheiro que você não vai querer desfazer uma amizade por conta dele, né? Eu falei, é um bom ensinamento, né? Olha, Eu eu já. já desfiz amizade por muito menos. Coxinha, coxinha. Rapaz, você sabe que teve um evento lá na. Eu não presenciei, não. Mas um amigo meu que não era de contar mentira chegou e viu, né? Ele saiu correndo porque tinha um fliperama lá no Colo Bandeira, perto do Colégio Odete Sampaio. E porra, a molecada jogando KOF, jogando Street Fighter, o caralho A4, jogando Glória, aquele futebol, né? E, porra, nego bebendo, nego jogando sinuca no bar, enquanto a galera tava matando aula ou então aproveitando a aula vaga, né? Ele falou, malandro, o cara chegou. Maluco de olho arregalado pra gente, a gente saindo, pô, vamos lá jogar um fliperama. Não, não vai não, tem polícia lá, você tá maluco? Polícia, que mané polícia, cara? O que que houve lá no bar? Aí, o cara matou o outro por causa de uma coxinha. Falei, o Égua, tá quê? sério? O 1995. 1995. Colubandê. O cara matou o outro por conta de uma coxinha. Coxinha. Minto. Eu acho que foi 1996. Eu acho que foi 96. Que eu já estava no primeiro ano. O cara matou o outro por causa de uma coxinha. Eu falei, como assim por causa de uma coxinha? Não, porque isso, Imagina R$ 50. o cara falou da coxinha, pediu a coxinha pro outro. Aí o outro falou, pô, tomar no cu, pô, te dei outro dia, não te dei R$ 50, você não quer me pagar uma coxinha? Seu filho da puta, isso, aquilo outro, e rolou o tiroteio. Quando a gente virou, porque era uma chinquém, né? Tipo, 90 graus, saía do bar, né? Virava, depois virava à esquerda e o Colégio Odete Sampaio era ali. Então saiu do colégio, chinquém, fliperama. Chegamos ali, tava a polícia, tava a ambulância. Colubandê, Ou seja, 1996. a moral da história é o seguinte, foi o que eu falei. Nem empresto. Se ele não tivesse emprestado os R$ 50, o outro não ia reclamar por causa da coxinha, não ia rolar tiroteio e ninguém ia morrer. Tá vendo só como tu consegue resolver as Não, não, coisas? não. Eu tiro outra daí. Não tinha o estatuto do desarmamento até então. Não tinha o estatuto do desarmamento. Mas se Foi não fosse os 50 posterior a reais, esse. não tinha ocasionado tudo isso. Então, o conselho que eu deixo para vocês, gente, não emprestem livro, não emprestem dinheiro. Né? A pergunta do Chico é, o problema é de quem empresta ou de quem não devolve? Por É via das isso. dúvidas, nem empresta. Né? Nem empresta que até tu resolver esse dilema, tu já perdeu muito livro. Perdeu namorada, perdeu amigo, perdeu tudo. Então, não empresta, evita. Eu proponho uma outra parada. Você que tem livro, colega seu, teve uma ideia, falou que vai mestrar. Você conhece ele há muito tempo? Beleza. Empresta. Sabe onde ele mora? Empresta. Desde que não seja casa alugada, tá? É, casa alugada não, casa própria. Não, mas falando sério, se você conhece o cara, se você já sabe, se tem uma relação quase fraternal, né, de amizade antiga, então, não tem por que você não emprestar o seu livro para o seu colega. Ele, principalmente, se você chegar para ele, pô, eu vou mestrar, eu falei, pô, posso jogar? Pode, pô. Então, você empresta o livro para ele. Acabou a campanha, falei, já pega o livro. Entendeu? No final da campanha, pega. Já vai preparando a sessão. Fala, pô, eu vou preparar uma sessão. Então, evitar de dar mais de você que pega o livro emprestado. Você, por favor, você devolve. Você acabou a sua campanha, já fez o que você tinha que fazer, fotocopiou o que você tinha que fotocopiar. Cara, devolve o livro. Devolve o livro. Livro, infelizmente, no Brasil não é um negócio barato. Você que pega livro na biblioteca e maloca, você tem um lugar no colo do capeta, vai receber abacaxi no fiofó, igual o Hitler. Não se esqueça de que tem que enfiar um abacaxi no traseiro do Hitler às 4 horas. Você pai, te vejo mais tarde. Isso é sério. Então, você seja melhor. Devolva o livro que você emprestou. Né? E a gente vai ficando por aqui. É, eu e o Aramil esperamos que a gente consiga fazer isso também virar uma coisa recorrente, né? A gente conseguir fazer essa brincadeira. Já estamos quase 1h, né? É... Mais alguma coisa precisa ser dita, Aramil? Bom, gente, obrigado. É, obrigado aí pela as redes sociais. Né? Fala as redes sociais. Obrigado pela companhia de vocês. Espero que vocês escutem até o final o nosso podcast, né? O nosso Pod Sugar número 0, né? Que a gente tentou falar um pouco aqui de livros, né? Contando umas histórias da nossa época de jogador, que a gente comprava livros, essas coisas todas, né? E a gente agradece. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver se a gente consegue, né, Chico? Toda semana lançar um pod, né? Pra gente poder botar aí os temas aleatórios. Deixa eu compartilhar aqui a tela aqui. E, se possível, até mesmo convidar um leitor ou outro que queira contar um caos, né, como diziam os antigos, para a gente poder bater um papo aí. A gente vai ver se a gente consegue convencer o nosso colega de trabalho lá, o Barralos, né, para participar do um pod com a gente. Né? A gente vai perturbar ele. Talvez a gente faça até uma enquete para ver se ele se sente coagido a participar com a gente, mas bora ver lá qual vai ser o posicionamento dele. A gente só tem a agradecer. Agradeço mais uma vez, agradeço ao Chico pelo convite, pela ideia, né, de a gente fazer esse pod. E se der tudo certo, a gente tá de volta aí no próximo Pod Sugar. Lembrando para você que tá ouvindo a gente, acompanhar o trabalho da Sugar, a sua universal genérica e amadora revista, vai em t.me/canal minúsculo e sugar maiúsculo, canal canal sugar maiúsculo sugar, para você acompanhar a revista, né, a fanvista, né, a fanzine é lá nos Estados Unidos, aqui é fanvista. E quiser acompanhar a gente no Twitter é @ tudo caixa alta, tudo junto, Bonde Sugar. Né? O Bonde que sou eu, o Aramil e o Barralos, que é o bando obstinado notável de dedicados editores. Gente, beijo para vocês e até a próxima.